Namastê, caros ouvintes, o Deus que habita o meu coração saúda o Deus que habita o coração de todos vocês. Uma vez mais, boa noite, sejam todos bem-vindos aos nossos estudos. Estamos, caros ouvintes, levando para vocês nessa fase do nosso programa, que vai se estender até o início do mês de dezembro, um curso com a introdução dos temas fundamentais do esoterismo, do ocultismo, da teosofia, caros ouvintes, levando essa mensagem para aqueles que estão chegando pela primeira vez a esses temas, não para aqueles que já são iniciados, para aqueles que já os conhecem, mas aqueles, caros ouvintes, que querem descobrir, desvendar pela primeira vez esses temas. Para isso, caros ouvintes, para mostrar o caminho, para acender realmente uma luz na escuridão, estamos aqui, ouvintes, apenas pagando uma enorme dívida que nós temos com os grandes mestres que vêm do Oriente, a quem nós devemos toda essa sabedoria, esses conhecimentos que nós expomos aqui. Então, é a eles que nós dedicamos a sua mensagem, a sua filosofia, para o bem da humanidade e de todos aqueles que buscam pelas informações que nós dedicamos a esses programas que nós estamos levando para vocês. E nos últimos programas que foram ao ar, nós temos abordado aqui com vocês, ouvintes, a temática da população do plano astral. Esse plano de existência, caros ouvintes, que é imediatamente superior à nossa terceira dimensão, é, por assim dizer, a quarta dimensão, e não é num outro local, caros ouvintes, que não neste mesmo espaço que nós habitamos. Realmente, caros ouvintes, um dos grandes conhecimentos que o esoterismo possui é exatamente o conhecimento da existência simultânea de dimensões vibratórias que coabitam juntamente aqui com o plano material. E isso, caros ouvintes, vai cada vez mais sendo demonstrado pela ciência, ou coisas que já eram realmente amplamente conhecidas pela religião, pelas escolas de mistério, pelo esoterismo, pela filosofia oriental. Então, caros ouvintes, o plano astral que está ao nosso redor é cheio de habitantes, e entre os quais estão, obviamente, nós mesmos. Nós somos seres ativos na quarta dimensão, apesar de não a percebermos diretamente com os nossos cinco sentidos, mas há sentidos internos, caros ouvintes, como a percepção emocional, que nos fazem compreender exatamente que o astral é um mundo das emoções. Não é demais nós insistirmos, ouvintes, que lá nesse mundo, que é aqui mesmo, concomitantemente aqui com o nosso mundo físico, os sentimentos, as emoções são 100 vezes mais poderosos do que aqui no plano material. E por que isso nos importa, caros ouvintes? Importa porque mais cedo ou mais tarde nós estaremos lá naquele plano astral, caros ouvintes. Nós passaremos pela porta da morte e estaremos, caros ouvintes, vivos ainda, conscientes, mas teremos perdido o nosso corpo físico. É isso, caros ouvintes, que o ser humano chama de morte, coisa que a maior parte das pessoas tem um medo realmente abissal, irracional, quando desaparecem pessoas, parentes, entes queridos, as pessoas ficam realmente traumatizadas, ficam realmente muito, muito deprimidas, tristes, justamente porque elas enfrentam algo que não só é esperado, porque a morte, diferente do nascimento, não se prevê a época que ela vai acontecer. Então, de súbito, as pessoas desaparecem e pegam as pessoas realmente desinformadas com relação ao outro lado da vida. Então, é a função do esoterismo, da teosofia, do espiritismo, das religiões, caros ouvintes, da filosofia oriental, alertar e informar a todos nós para que nós saibamos o que realmente nos espera do outro lado. Então já falamos bastante aqui de várias categorias de seres que estão no plano astral, principalmente dos seres humanos, pois quando nós, mesmo nós que estamos aqui encarnados, ouvintes, quando nós dormimos, estamos lá repousando o nosso corpo físico, o nosso corpo astral, que é aquele ovoide, aquela aura astral que nos envolve, e mais uma perfeita imagem do nosso corpo físico, que é uma perfeita cópia do nosso corpo material, mas de matéria astral. Quando nós dormimos, ouvintes, esse corpo se projeta. É a chamada projeção astral, a viagem astral. E há pessoas que ficam totalmente inconscientes, apenas pairando ali perto do corpo. E há pessoas despertas, há pessoas que já foram iniciadas, já foram realmente despertas pelos mestres, pelos guias espirituais. Então essas pessoas têm uma vida totalmente autônoma no plano astral. E quando elas dormem aqui no físico, elas acordam no astral e continuam se deslocando por lá, conversando, estudando, trabalhando, fazendo muitas coisas interessantes. Então, o homem inconsciente e o homem consciente estão no plano astral. O homem, tanto o encarnado que está dormindo e projetado no astral, e a maior parte dos seres humanos que estão lá são exatamente os desencarnados, ouvintes. E as pessoas ficam no plano astral, que na tradição católica é chamada de purgatório. O purgatório tem esse nome, caros ouvintes, porque nós ficamos na vida pós-mortem o tempo necessário para esgotar a energia que nós tivermos no nosso corpo astral. E o corpo astral é composto dos sentimentos, das emoções, das percepções que nós tivermos tido. Então, esse período de vida no astral pode durar de algumas horas, algumas semanas, até muitos e muitos anos, verdadeiras décadas, caros ouvintes, porque há pessoas que têm emoções realmente muito complexas, muito fortes, permanecem ali no astral muito tempo, mas é bom nós salientarmos, ouvintes, que começando com o desenlace físico, começa a grande viagem de retorno para as nossas almas, ouvintes. É esta a oportunidade que a morte nos oferece, caros ouvintes, porque realmente a morte não significa destruição, não significa fim, caros ouvintes, significa sim transformação. Nada, caros ouvintes, no universo pode ser criado, nada pode ser destruído, tudo se transforma. Então aquilo que eram impulsos físicos, o funcionamento através do nosso sistema nervoso, do nosso cérebro, se transforma então na consciência astral. Mas, caros ouvintes, nós estamos exatamente na véspera do dia 30 de outubro, quando se comemora o Halloween, esta festividade, caros ouvintes, que muitos no Brasil hoje em dia estão comemorando, que as pessoas acreditam ser uma festividade alienígena, né? Então nós vamos falar aqui, caros ouvintes, um pouquinho aqui no nosso primeiro bloco, mas principalmente no segundo bloco, realmente de alguns personagens astrais que são realmente altamente mencionados, não vou dizer comemorados, mas são relembrados neste Dia das Bruxas, que é o Halloween. Na verdade, caros ouvintes, o Halloween é o começo do calendário das festividades solares, porque nessa época do fim do ano, o nosso planeta, caros ouvintes, se aproxima rapidamente do seu ponto mais próximo ao Sol. Então existe um intenso calendário de festividades que obviamente vai culminar no Natal, naqueles dias próximos ao solstício, exatamente um momento em que a Terra está mais próximo da fonte da vida, da fonte não só material, mas também espiritual. Então, o dia 30 de outubro é o começo, caros ouvintes, é por isso que se comemoram esses seres, caros ouvintes, trevosos, as bruxas, os vampiros, os lobisomens, toda uma sorte realmente incrível de seres realmente que realmente fazem a população dos seres monstruosos, que as crianças se vestem com fantasias, pedindo doces pelas casas, e nas casas, muitas, né, no exterior, são decoradas com abóboras no formato de uma cara muito esquisita, onde são colocadas velas. Mas o que está se fazendo aí, caros ouvintes, é como aquela despedida que existe no carnaval, né? O carnaval são os últimos dias, né, de possível festejo antes dos 40 dias da quaresma, que é exatamente um período de interiorização espiritual. Então, o dia das bruxas é, por assim dizer, o último dia das trevas, onde bruxas, fantasmas, lobisomens, vampiros podem realmente fazer o que eles quiserem, são revividos através, obviamente, das brincadeiras e das fantasias. Mas por trás disso existe uma realidade. A realidade, caros ouvintes, é que o nosso planeta tem um calendário onde a Terra se aproxima e se distancia do Sol. E a festividade máxima, com certeza, é o Natal, que era comemorado, caros ouvintes, muito antes do nascimento de Jesus. O solstício, caros ouvintes, era sagrado para muitas tradições, para o mitraísmo, para a religião de Baco, para os egípcios, para, caros ouvintes, uma série enorme de civilizações, de culturas espirituais da antiguidade. E realmente o cristianismo, de uma certa forma oportunista, também marcou a data de nascimento do Mestre Jesus, o que era há 2000 anos atrás, o dia 25 de dezembro, era a data do solstício. Na verdade, essa data só foi fixada no ano 300 pelo Papa Júlio, porque realmente não se sabia qual era realmente a data de nascimento de Jesus. Vocês podem procurar pela Bíblia inteira, e obviamente no Velho Testamento não adianta procurar isso, mas no Novo Testamento não menciona, caros ouvintes, que dia, nem da semana, nem do mês, nem que ano que Jesus nasceu. Essa discussão, caros ouvintes, que abarcava cerca de 100 datas diferentes das diversos segmentos cristãos, só foi decidido no terceiro século da era cristã, e os comentários é que, colocando o nascimento de Jesus naquela época, realmente no dia 25 de dezembro, coincidindo com as brumélias dedicadas a Baco, coincidindo com outras comemorações romanas e por aí adiante, então os cristãos teriam paz para comemorar o nascimento de Jesus. Mas nesse nosso primeiro bloco, caros ouvintes, nós vamos abordar aqui realmente um tipo realmente altamente funesto de habitante do plano astral, que além daqueles cascões, caros ouvintes, que nós falamos no final do último programa ao vivo que nós transmitimos, que foi na última quarta-feira, que são realmente os cadáveres astrais que são abandonados pelas almas de todos os homens que prosseguem o seu processo de retiro para o âmago do seu espírito. Então, existe, caros ouvintes, um tipo de população do astral que nós temos que mencionar, que é exatamente aquela dos seres humanos que se suicidaram, caros ouvintes. Ou seja, aqueles seres humanos que cometeram o sacrilégio do crime contra a vida por meio de si mesmo. Porque a pessoa poderia imaginar, né? Cometer suicídio é crime, não é um direito da pessoa. Essa poderia ser a indagação, caros ouvintes. Mas isso realmente é o cúmulo da ignorância, o cúmulo do egoísmo, do solipsismo, caros ouvintes, do indivíduo imaginar que ele está sozinho no mundo. Apesar, obviamente, de nós sofrermos bastante em muitas épocas da nossa vida, e em certos momentos nós até pensarmos que seria uma boa ideia realmente sair desse mundo e ir para outro, caros ouvintes, nos matar, mas essa é uma péssima ideia, caros ouvintes. E o suicida, ao acordar no outro mundo, caros ouvintes, sofre muitíssimo, porque o que ele está fazendo, caros ouvintes, é trabalhar contra ele mesmo do ponto de vista espiritual, né? Então a posição do suicida é muito complicada, porque o seu gesto insensato diminui imensamente o poder que a nossa alma, nosso eu superior tem de recolher em si mesma a sua porção inferior, né? Então expõe essa pessoa que entra dessa forma no astral há muitos perigos. Então, mesmo, caros ouvintes, que a culpa, a energia que gera o karma do suicídio varie com as circunstâncias, né? Porque diferente de uma pessoa que está em casa deprimida, que toma um vírus tranquilizante, essa situação é diferente de um capitão que está num navio, que está ali vendo o navio afundar, e ele está preocupado em salvar ali os passageiros e acaba morrendo com o barco afundando junto com o seu capitão. Aparentemente, os dois são suicidas, mas há realmente diferenciações. Então, as consequências kármicas do suicídio são obviamente variáveis dependendo de como ele acontece, porque aqueles que realmente preferem sacrificar a sua vida em prol dos outros. Mas nós vamos ver, caros ouvintes, que em geral as consequências kármicas do suicídio são realmente muito graves. Afetarão não só, né, a próxima vida do indivíduo, pois o karma do suicídio, caros ouvintes, já podemos falar isso de cara, é na próxima vida ter uma morte súbita como retribuição do seu ato impensado na mesma época em que o indivíduo se suicidou na vida anterior. Então nós vemos aí muitos jovens, muitas pessoas que realmente têm uma vida exemplar, que têm uma vida até invejável sobre todos os pontos de vista, mas que, como eu já vi muitos casos, num determinado momento o indivíduo vai almoçar, engole ali uma azeitona, dá um refluxo, alguma coisa, a pessoa morre engasgada na mesa do almoço da família, caros ouvintes, e todos ficam perplexos como que uma pessoa forte, jovem, pode morrer assim. E isso, caros ouvintes, pode ser um karma, uma devolução que a natureza faz da energia que a pessoa gerou ao subtrair a sua vida se suicidando na vida anterior. Mas há também situações dessas, caros ouvintes, que têm karmas não só em uma vida, mas em várias vidas. E é um crime, caros ouvintes, contra a natureza, porque interfere no período determinado por uma teia muito intrincada de causas anteriores, ou seja, o karma do indivíduo que fez com que várias pessoas se juntassem, ele mesmo participou desse ajuntamento para que todos tivessem um aparecimento, uma encarnação próximos uns dos outros, para que os karmas fossem se esgotando. Então a pessoa que se suicida, ela fura esse projeto, caros ouvintes. Mas principalmente, né, O indivíduo fura o projeto da sua própria alma, caros ouvintes. Porque as pessoas que não entendem nada desse assunto, imagina que elas estão aqui passeando, que a pessoa cai de paraquedas aqui nesse planeta, que um espermatozoide aí perfura um óvulo e 9 meses depois a pessoa está aqui por puro azar, caros ouvintes. E não existe maior ignorância do que essa. Porque para o aparecimento de cada ser humano aqui, caros ouvintes, antes, como tudo, caros ouvintes, houve uma ideação espiritual. E não foi Deus, caros ouvintes, na sua suprema e sublime onisciência, que criou o indivíduo naquele momento em que há a concepção. Na verdade, ouvintes, quem está por trás do nosso nascimento aqui é a nossa alma, o nosso eu imortal, que periodicamente se reencarna, que transmigra de um corpo para outro e projeta um raio de si mesmo aqui na matéria. Então, antes de encarnar, caros ouvintes, a nossa alma faz um projeto, ele verifica juntamente com os anjos a quantidade de karma que ele pode e consegue esgotar, quais são as pessoas com as quais ele tem que reencontrar. Então, uma série, caros ouvintes, de cálculos, uma teia, como foi dito aqui no nosso texto base, que está lá na seção de membros da loja esotérica virtual, é uma teia muito intrincada de karmas pessoais que tem que ser uma vez mais entretecida para que nós finalmente surjamos aqui na matéria. E durante aqueles 9 meses de gestação, pelo menos 3 anjos acompanham a mulher no plano astral, no plano mental inferior e no plano mental superior. São esses 3 anjos que realmente conhecem o karma do indivíduo e que o impregnam no seu corpo etérico, na sua energia. E, caros ouvintes, a nossa alma, ela tem realmente uma noção de quantos anos ela vai viver e então ela impregna naquele seu novo corpo uma energia por meio dos anjos que contribuem nesse processo. Então, quando o indivíduo se suicida, ele corta esse projeto, que não é um projeto pessoal, caros ouvintes, é um projeto quase que coletivo. A nossa vida, caros ouvintes, não pode jamais ser vista como uma entidade separada do resto da vida desse planeta. E aí, caros ouvintes, o que acontece com o suicida? Ele entra no plano astral, realmente com energias muito violentas. A depressão é uma das emoções, dos sentimentos mais destrutivos e mais realmente acabrunhados que existem para o indivíduo. Ele entra no astral realmente como se estivesse numa nuvem cinza, escura, não consegue enxergar nada e ele tem que permanecer, ouvintes, no astral durante todo o período que ainda faltava para ele completar a sua vida aqui no plano físico. Então, se um indivíduo se suicida com 30 anos e a alma do indivíduo tinha projetado uma vida de 70, de 80, então ele vai ficar no astral no mínimo esses 40, 50 anos da diferença, caros ouvintes, porque o corpo astral não vai se esgotar antes disso. Por mais que a pessoa realmente tente, isso não acontece. E aproveitando o ensejo que já estamos falando desse tema, muitas pessoas perguntam também com relação ao aborto, né? Que foi muito discutido aí devido à campanha eleitoral, caros ouvintes. O aborto, ele tem um karma muito ruim, não para, obviamente, a criança que não conseguiu se encarnar, mas sim traz um karma extremamente forte, um karma muito violento para a mãe que aborta, caros ouvintes, aquele feto, porque ela também está trabalhando contra a espiritualidade, não só contra a criança, mas contra os seres angélicos que estão ali tentando construir a energia que vai dar o corpo físico. E aí, caros ouvintes, quando aquele feto é expulso, o que acontece é que fica uma energia astral que exatamente estava sendo colocada ali para a formação dos corpos espirituais da criança. E a consequência, ouvintes, é que a vida post-mortem no astral da mulher que abortou também é maior. Então, essa é a consequência realmente kármica e energética para a mulher que aborta, obviamente, um filho. E depois, na outra vida, terão consequências também, porque, obviamente, que aquela criança que iria nascer ali por intermédio do seu corpo, que a mulher, obviamente, tem que cuidar, que se precaver antes que haja a concepção. A partir do momento da concepção, existe ali naquele útero um ser autônomo que tem seus direitos, que tem o seu karma, o seu destino, caros ouvintes. E se a mãe interferir ali, ela estará cometendo, né? Não um aborto como nós mencionamos, mas sim, como menciona Madame Blavatsky, será um feticídio, caros ouvintes. É o assassinato do feto. Se esse tema fosse tratado assim, quem sabe as pessoas e as mulheres, mais especificamente, prestariam mais atenção, considerariam mais isso. A mulher tem que se conscientizar do seu corpo, se precaver junto com o homem para que não haja realmente a concepção. Porque, caros ouvintes, a relação entre o homem e a mulher é uma oportunidade que o plano espiritual, que os anjos têm para colocar um ser humano aqui na matéria. Esse é o caminho correto, o caminho espiritual, caros ouvintes. E o suicida, caros ouvintes, fica então ali no astral durante muito tempo, realmente esperando essa dissolução do seu corpo, que realmente é muito mais lenta, é muito mais penosa do que as pessoas que morrem de causas naturais e no tempo correto, como é justamente projetado pelas nossas almas. Agora, no segundo bloco, caros ouvintes, nós vamos falar dos seres aí do Halloween, principalmente os vampiros e os lobisomens, caros ouvintes, que vocês podem imaginar, né, que só existem nas obras de ficção, nos filmes, nos livros, mas lamentavelmente esses seres realmente existem, principalmente no plano astral, caros ouvintes. Então vamos falar disso no nosso segundo bloco. Aguentem firmes aí. Muito obrigado pelo prestígio, pela audiência de todos que estão conosco hoje, ao vivo. Hoje a mesa de som nova resolveu se comunicar aqui com o computador. Estamos firmes e fortes, ouvintes, muito felizes por estarmos a serviço aqui dessas informações que estamos levando a vocês. Então, caros ouvintes, vamos ao nosso intervalo e retornaremos na sequência com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Sim, caros ouvintes, retornamos agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica, nesta véspera de Halloween. Agradecemos aí a audiência, todos que estão nos acompanhando ao vivo, e a todos vocês que estão acompanhando as gravações desse programa pela sessão de áudio da Loja Esotérica Virtual, a Levir, e também aqui pela opção Lux Esotérica do menu da rádio. Estamos falando, caros ouvintes, da população do plano astral. Falamos aqui de tipos realmente muito estranhos, desagradáveis do nosso plano astral, começando com os suicidas, caros ouvintes, que já foram mencionados no nosso primeiro bloco, mas também há outras categorias realmente de seres muito desagradáveis e, na verdade, tipos até degenerados de seres humanos que existem no astral, caros ouvintes. Enquanto as pessoas estarão amanhã, principalmente a juventude, né, os jovens brincando de ser vampiro, de ser bruxa, de ser fantasma, de ser lobisomem, caros ouvintes, saibam que no astral essas duas entidades, o vampiro e o lobisomem, lamentavelmente são uma realidade, caros ouvintes. E mesmo que isso hoje as pessoas imaginem ser apenas uma parte, né, da tradição cultural, na verdade o que entrou para a cultura humana e que vai sendo aí cultuado, não era para ser assim, mas que é cultuado, principalmente o, né, aquele estilo, né, vampiresco de ser, caros ouvintes, com a tez branca, com aquela busca pelo sangue humano, aquela cara realmente de mal, assim, caros ouvintes, isso veio a entrar na cultura popular, principalmente pelos escritos, né, de alguns ocultistas, de alguns esoteristas, e também se baseando na vida de alguns personagens históricos, né? Como é o caso, caros ouvintes, mais conhecido dessa literatura, que é o Drácula, caros ouvintes, de Bram Stoker. Né? Quem foi Bram Stoker, caros ouvintes? Foi realmente um grande ocultista, um grande esoterista, foi presidente da Sociedade Teosófica na Irlanda do Norte. Ele que escreveu esse volumoso livro, que é a história do Conde Drácula, que foi baseada em parte na história do Conde Vlad Dracul, né, que realmente existiu na Hungria, né, que combatia povos que invadiam aquela região da Europa. E aí ele ficou realmente famoso por ser realmente muito violento, realmente uma pessoa que empalava as suas vítimas, e se dizia dele que no final da vida ele estava inclusive bebendo o sangue dessas pessoas que morriam perfuradas por uma estaca de madeira, caros ouvintes, uma morte que trazia um sofrimento intenso, principalmente para os turcos, né, que o conde Vlad Dracul enfrentava. Mas a história de Bram Stoker, caros ouvintes, eu perdi, ou gastei, ou ganhei o tempo de ler aquelas 800 páginas originais do livro do Bram Stoker. Ele trata de um tipo de pessoa, caros ouvintes, que existe no plano astral. Esse é que é realmente o verdadeiro vampiro, que é, caros ouvintes, aquele ser humano que é tão mal que acaba se transformando numa pessoa tão perniciosa, uma pessoa que pratica tanto, caros ouvintes, a desumanidade, a violência, que aí, caros ouvintes, acontece uma coisa terrível. Essa pessoa, ela é abandonada pelo seu eu superior, pela sua alma. Então, caros ouvintes, essa pessoa que foi desconectada da sua alma é aquilo que se chama de alma perdida. Na verdade, não é a alma que é perdida, mas sim é a personalidade aqui da matéria, que por ser uma entidade tão grotesca, caros ouvintes, que não tem nenhum pensamento altruísta, que só pensa em si mesmo, em satisfazer as suas vontades, que não tem consideração pelo semelhante, que submete as pessoas à sua dominação e acaba realmente descambando muitas vezes para a exploração física, sexual e esse tipo de violência que esse conde da Hungria praticava, realmente ou da Hungria ou da Transilvânia. Na Hungria dizem que ele é até herói lá da Hungria, né, que morava na Transilvânia, caros ouvintes. Ele foi tomado para exemplificar uma pessoa que é uma alma perdida. E a alma, caros ouvintes, que é o verdadeiro ser espiritual, ela realmente se desloca, né? Ela abandona aquele corpo e ela vai ter, né, no seu futuro, outras encarnações. Agora, o problema é aquela coisa que fica, porque esse fulano que perdeu a sua alma, que é o verdadeiro desalmado, né? Quando a gente encontra uma pessoa ruim por aí, a gente chama de desalmado e a gente não tem noção, não tem proporção do que significa chamar alguém de desalmado. Porque segundo Blavatsky, em a sua doutrina secreta, ela diz que essas entidades realmente existem. E o pior, quando elas chegam no astral, como elas não têm mais corpo físico, então aí que começa o processo de vampirismo, caros ouvintes. E o lobisomem é realmente algum tipo assim também. É um indivíduo tão negativo que antes até do seu desencarne, ele já manifesta certas características animalescas, né? Então, o lobisomem ele manifesta-se no início somente durante a vida física, né, de um homem, do ser humano. Isso implica invariavelmente em algum conhecimento de certas artes mágicas, né, suficiente pelo menos para que ele consiga projetar o seu corpo astral. O que que é, então, caros ouvintes, esse lobisomem? É uma pessoa que consegue projetar via conhecimentos do plano astral, ele ainda estando encarnado, ele projeta uma imagem animalesca que assusta as pessoas, que persegue as pessoas. Então só uma pessoa muito brutal e cruel é capaz de, obviamente, pensar e fazer tal coisa. E também sob certas circunstâncias, o corpo astral dessa pessoa que foi assim projetado, ele, né, pode ser capturado por certas entidades astrais e ter então a sua materialização. Não sobre a forma humana, mas sobre a forma de algum animal selvagem, quase sempre um lobo. E nesta condição, então, ele vai perambular pela região que o rodeia, matando outros animais e seres humanos, satisfazendo assim não só a sua própria sede de sangue, como também desses elementais, dessas entidades astrais que o excitam. Então, nesse caso, com frequência acontece com essas materializações de lobisomens, né? Então, na iconografia do lobisomem, ele se manifesta quando tem a lua cheia. Isso aí simboliza exatamente um momento onde há uma intensa energia astral que favorece, caros ouvintes, a materialização na forma animalesca, a projeção astral se transformando num corpo de animal, que realmente espanta muito, mas muitas vezes pode realmente obsedar um animal, e aí quem passa a ser o lobisomem passa a ser um cão, um lobo, que passa a ter um comportamento errático, violento, né? Então, depois da morte física dessa pessoa que fazia essas traquinagens, que era esse lobisomem, então ele continua muitas vezes a tentar aparecer para as pessoas como um lobisomem, né? Mas o caso do vampiro, caros ouvintes, ou seja, da pessoa que realmente se desconectou da sua alma, é interessante que nós temos aí dois filmes muito famosos, já falamos disso aqui num outro programa, que falam exatamente de duas almas perdidas, né? É o caso do filme do Harry Potter e também da figura do Sauron em O Senhor dos Anéis, né? São dois filmes que têm uma dicotomia, né, nos seus personagens centrais, que no caso do Harry Potter é, obviamente, o próprio Harry Potter, né, que é um mago, né, que teve os seus pais assassinados por um mago negro muito forte. Mas aquele rapazinho, caros ouvintes, ele é exatamente a reencarnação da alma que se separou daquele magro negro muito forte, o Voldemort, né? Então, o Voldemort e o Harry Potter, caros ouvintes, eles são um a continuação do outro. Daí que eles têm exatamente uma relação tão profunda que vendeu aí milhões e milhões de livros, que as pessoas não conseguem entender qual é a relação do Harry Potter com aquele magro negro da pesada. Então vocês podem ver que a J. Rowling lá, que escreveu o Harry Potter, que tanto encanta a juventude, ela tinha conhecimentos de esoterismo para fazer isso. E o J.R. Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis, também colocou lá um ser extremamente malévolo, né, que era o Sauron, que exatamente é uma pessoa tão ruim, uma pessoa tão pecaminosa, que pratica a violência, um comportamento de vilania, todo tipo de defeito humano ele possui, e também ele acaba se transformando numa alma perdida, né? Ele que justamente engendrou aquele Um Anel, né, que realmente comandava a mente de vários homens, transformando esses homens em mortos-vivos, né, espécies de vampiros e de lobisomens. E no caso, caros ouvintes, aquele personagem tão sofrido ali do Senhor dos Anéis, que é o Sméagol, é exatamente a reencarnação, caros ouvintes, da alma que se separou então daquele corpo do Sauron, né? Daí que existe também uma ligação atávica ali que as pessoas não conseguem entender entre o Sméagol e aquele anel, né, que ele chama, né, com aquela empáfia de sempre, de meu precioso, né? Por que que o Sméagol gosta tanto daquele anel que ele, né, segura com tanta força? Por que, caros ouvintes, aquele anel foi feito exatamente pela sua encarnação anterior, que foi o Sauron que forjou aquele anel? Então, quando ele reencontra o anel, ele fica possuído por aquela ideia. Mas, lamentavelmente, caros ouvintes, aquela coisa que as pessoas descartam, né, de que o vampiro suga sangue, hoje em dia as pessoas acham que isso aí é brincadeira. Não é não, caros ouvintes. Realmente existem tipos de pessoas tão malévolas, principalmente aquelas com conhecimento de artes ocultas, que realmente, quando elas falecem, elas continuam, caros ouvintes, com essas práticas, principalmente da projeção astral, para tirar energia das pessoas. Então, daí que se diz que quando se abre o caixão, né, de um indivíduo que é um vampiro, o corpo está lá ainda intacto, está com a pele ainda está viçosa, porque exatamente o vampiro ainda continua durante as noites, principalmente, porque obviamente que o vampiro é naturalmente um candidato a ser uma alma perdida, então ele obviamente se afasta da luminosidade que representa o espírito, que representa o nosso coração, a nossa alma, e ele ataca sempre à noite, onde as pessoas estão mais vulneráveis. Ele traz aquela energia e joga, obviamente, no seu cadáver. Qual é a solução para acabar com isso? Cremar, então, aquele corpo, caros ouvintes, porque aí, obviamente, que ele poderá fazer muita coisa ruim, mas não exatamente fazer o vampirismo, não o vampirismo do sangue, né? Porque realmente muitas pessoas acordam machucadas no dia seguinte, porque elas não são atacadas fisicamente pelo vampiro. O vampiro tenta extrair a mordida, caros ouvintes, do vampiro não é no corpo físico da pessoa, mas sim no corpo energético. E quando a pessoa é arranhada, é mordida no astral, no dia seguinte a pessoa pode ter uma repercussão e aparecer até com alguma marca, ou no pescoço, ou em alguma outra parte do corpo. O que o vampiro quer é trazer energia para vitalizar o seu corpo astral e para jogar um pouco de energia ainda naquele seu cadáver que mantém certas energias etéricas. Então isso que a gente pensa que é brincadeira, caros ouvintes, o vampiro e o lobisomem realmente não o são. Esse tipo de pessoas realmente existem, são seres humanos extremamente degenerados e a maioria deles vai parar, caros ouvintes, no devido tempo, na chamada oitava esfera. Oitava esfera que deve estar nascendo no leste, caros ouvintes, nesse exato momento, nos próximos minutos, nas próximas horas. A lua, caros ouvintes, que é o cadáver que ficou da evolução anterior da Terra. Para lá, caros ouvintes, é que são jogados. Muitos mestres têm que arrastar esses vampiros, esses lobisomens, e jogar essas almas perdidas, esses seres humanos que infelizmente se separaram das suas almas na oitava esfera, que é a nossa lua, caros ouvintes. Por isso que não compensa fazer passeio, viagem astral na lua, caros ouvintes, porque há realmente coisas extremamente negativas no astral dessa esfera, dessa orbe do nosso satélite natural, que é a lua. E nessa categoria, caros ouvintes, infelizmente muitos deles são magos negros. Os magos negros realmente existem, não são apenas da literatura esotérica, ouvintes, e a diferença, né, que existe entre o magro negro e o mago branco, caros ouvintes, é que o mago negro se preocupa exclusivamente consigo mesmo. São pessoas altamente inteligentes, pessoas cultas, pessoas muito magnéticas, mas que são extremamente egoístas. Só pensam nos seus próprios benefícios. E, lamentavelmente, ouvintes, esses magos negros fazem no astral, por ser o astral realmente o plano da mentira, o plano da enganação, ali, caros ouvintes, tudo que a gente sente, tudo que a gente pensa é construído, se plasma na nossa frente, e esses seres realmente montam verdadeiros circos ali no astral, principalmente para atrair pessoas, não só do astral, mas principalmente pessoas aqui do plano físico. Então vocês pensem muito bem, queridos ouvintes, antes de frequentarem certos trabalhos espirituais, onde se menciona que existem determinados guias lá do plano astral, do plano espiritual, que realmente precisam simplesmente da sua presença ali naquele ambiente, mesmo que você não seja médium, que você não seja uma pessoa psíquica que vai ali se comunicar, mas o fato que eles querem você lá para vampirizá-lo, caros ouvintes. Infelizmente, tem pessoas que prolongam, né, esses magos negros, prolongam a sua vida no plano astral, vampirizando o duplo etérico, as energias das pessoas que estão aqui encarnadas. Então, invariavelmente, quando a gente vai numa reunião dessa, a gente sai de lá cansado, a gente sai de lá quebrado, caros ouvintes, como alguém tivesse tirado uns pedaços dos nossos músculos. É um cansaço que realmente a gente não sabe por que nós estamos assim tão esgotados. É porque a nossa energia se perdeu para aquele ambiente e foi realmente usada para algum outro fim que a gente não sabe qual que é. E só como exemplo, caros ouvintes, eu vou falar aqui, mencionar um caso que, para não ofender ninguém realmente ter as suas suscetibilidades aí atingidas, vou citar aqui o caso do Luiz Pellegrini, um grande estudioso de Blavatsky, que foi editor da revista Planeta durante muitos anos. Ele disse que, numa certa época da sua vida, ele fez uma viagem ao Tibete, ao Oriente, e naquelas paragens lá do Tibete, ele disse que durante a noite ele passava muito mal, tinha realmente suores intensos durante a noite, pesadelos os mais diversos. E durante a sua estada lá, num determinado dia, um monge tibetano se aproximou dele e, falando um inglês muito mal falado, disse para ele não se preocupar com o que estava acontecendo com ele à noite, porque os monges estavam tirando a energia dele, que era um ocidental muito saudável, muito bem alimentado, gordinho, né? Estavam tirando a energia dele para levar para os doentes lá daquela vila onde ele estava hospedado. E aí realmente ele ficou sabendo realmente que o vampirismo lá no Tibete é praticado inclusive pelos monges tibetanos, coisa que ele sequer imaginava. E ele tratou rapidinho, já no dia seguinte, de se pirulitar, de se mandar ali daquele Tibete onde ele estava, porque o ocidental, às vezes, muitas vezes incauto, muitas vezes desinformado, cai ali e fica achando realmente que é tudo flores, que é tudo colorido, caros ouvintes, quando há esse lado realmente desagradável também acontecendo. Então, o objetivo desses magos negros que estão ali do outro lado, caros ouvintes, é ficar no astral o maior tempo possível. Alguns deles conseguem ficar assim cerca de 5 até 10 vezes mais do que seria possível se permanecer no astral. Ficam verdadeiramente séculos ali no astral e muitas vezes se apresentam como guias espirituais e tudo mais. Tudo bem que as pessoas não percebem, eles não falam nada com nada, realmente não têm ideias interessantes para colocar, mas eles gostam muito que as pessoas vão lá nos seus encontros, nas suas reuniões, né, para falar de amenidades e tudo mais. Enquanto as pessoas estão lá, elas são altamente vampirizadas, caros ouvintes. Isso aí é uma pedra de toque. Se você vai numa reunião espiritualista, religiosa, e você sai de lá muito cansado, ouvintes, é porque alguém tirou a sua energia, ou então porque a egrégora daquele ambiente tirou a sua energia. É realmente um cansaço. Só quem trabalha com espiritualidade sabe disso. Às vezes nós terminamos o programa aqui, nós estamos cansados assim, porque obviamente eu estou aqui botando uma energia, estou gastando uma energia realmente para que essa nossa comunicação aconteça. E também não existe só os magos negros, no astral também tem os magos brancos, caros ouvintes. Então há pessoas altamente espiritualizadas que podem retornar do astral diretamente para o físico, né? Porque obviamente esse não é o caminho comum, não é o trajeto, digamos assim, oficial, é um atalho, porque a pessoa do astral ela tem que ir ainda no mental e voltar a sua alma e depois recalcular a sua reencarnação. O que muitas vezes para as pessoas avançadas pode durar de 5, 7 séculos. As pessoas mais avançadas que ficam muito tempo no mental ficam até 20 séculos antes de ter uma nova reencarnação. Mas tanto as pessoas muito subdesenvolvidas que realmente não têm plano mental, como as mais desenvolvidas, como os discípulos, que é o contrário dos magos negros que querem ficar no astral, o discípulo, principalmente dos mestres da grande fraternidade branca, ele já reconheceu que a evolução é aqui na matéria, então ele já quer voltar rapidamente aqui para a matéria, se encarnar, para continuar trabalhando, estudando, servindo, caros ouvintes. E obviamente que ele não pode sequer encostar nas vibrações do plano mental, porque senão o plano mental o puxaria para o seu chamado Devakan, para a vida no plano mental, onde a pessoa realmente tem o retorno do seu karma, dos seus pensamentos, das suas ideias. Então esse é o último tipo de pessoa, caros ouvintes, que nós vamos comentar a esse respeito. Depois, no nosso próximo programa, nós vamos falar das entidades que estão no astral, que são não humanas. Porque até agora nós falamos dos humanos, tanto conscientes e inconscientes, como vampiros, lobisomens, magos negros e magos brancos, caros ouvintes, aqueles que são discípulos dos grandes mestres. Então, ouvintes, recomendo a vocês, não comemorem o Halloween, não chamem para vocês essas energias, porque aí estão sendo mencionadas certas realidades, caros ouvintes. Comemorem alguma coisa mais positiva. Assim como, obviamente, nenhum espiritualista fica se acabando em desfile de carnaval, em bailes de carnaval, nem naquela inversão geral dos valores que acontece no carnaval, mas sim se preocupam na interiorização da quaresma. Então, amanhã, caros ouvintes, é o último dia realmente das bruxas, o último dia das trevas, e aí começa a aproximação final do nosso planeta, em sua proximidade maior com o Sol. É a época mais espiritual do ano, caros ouvintes. E é isso que nós desejamos a todos vocês. Quem quiser perguntar alguma coisa, tiver alguma dúvida com relação a esses temas, nos comuniquem, caros ouvintes. Usem aí a opção Fale Conosco aí dos nossos menus. E convido a todos que estão me acompanhando ao vivo para nós terminarmos esse programa com uma última vibração, ouvintes. Vamos, uma vez mais, encerrando esse programa, vamos fechar os nossos olhos, focalizar, ouvintes, o ponto dos nossos corações, sentindo o nosso batimento cardíaco. E lá dentro, caros ouvintes, com o poder da nossa mente, visualizemos a nossa chispa divina irradiando, cintilando a sua luz em todas as dimensões, que essa luz preencha todo o nosso ser, brilhe sobre o lótus do nosso coração e se expanda, iluminando o caminho que nós percorremos na nossa evolução. Vamos, caros ouvintes, aproveitar esse momento solene e compreender e interiorizar, realizar o sentido dessas palavras compostas pela doutora Annie Besant, o mantra do ser interno, invocando a nossa chispa divina nos nossos corações. Mais radiante do que o sol, mais puro e mais sutil que a neve, mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Amém, caros ouvintes, que assim seja. Que o espírito que é invocado com essa palavra, amém, caros ouvintes, que desde a época do Egito invocava o espírito da verdade, sempre possa estar conosco, iluminando o nosso programa, e que a bênção do mestre que nós acabamos de emitir nesse instante se desloque até vocês, despertando, caros ouvintes, ainda mais essa chama que brilha nos vossos corações, iluminando as vossas mentes e a conectando com o seu eu espiritual. Agradecemos muitíssimo o prestígio, a audiência de todos. Nos despedimos aqui, desejando a todos vocês, ouvintes, um ótimo final de noite, um bom descanso, um maravilhoso fim de semana, caros ouvintes, que seja oportunidade de reflexão. Temos a eleição aí, um feriado prolongado. Pensem bastante antes de votar. Votem com a consciência do seu eu superior. Então, ficaremos agora, a partir desse instante, com a programação musical democrática aqui da Esotérica FM. Nos despedimos finalmente, caros ouvintes, enviando a todos o nosso forte, nosso fraternal, carinhoso abraço. E para todos vocês, ouvintes, até a próxima edição do programa Lux Esotérica.